Você esqueceu de pagar a mensalidade do seu carnê em cheque? Então pague logo porque esse dinheiro está fazendo falta para o cartão de mais de 40 dependentes de cheque. Olha só, sobre onde serve o São Pedro Segundo. Uma boa oportunidade para você investir em Rede Vá. Seja fácil. Ligue de hoje mesmo. 289-8743. Os Gonzalez e Edson Ricardo. Com muitas atrações nesta sexta e sábado, o bairro São Francisco, a partir de 20 horas, na campanha Faça uma Criança Feliz, do orfanato Cristo Rei. E sempre aos domingos, a partir de 16 horas, como de costume, no fundo de quintal em Taboazeiro, Edson Ricardo abre caminho para os novos talentos capixabas. Os embalos de Edson Ricardo. Fique numa boa, fique na Rádio Espírito Santo. Agora são 3h09. Bom dia para você que está no trabalho. Estamos chegando aqui pelo Espírito Santo com Madrugada Sertaneja até as 5 da manhã. Vemos aí a nossa amiga Ana Paula com a Voz da Noite. Para você que está no trabalho, para você que está em casa descansando, o nosso bom dia. Até as 5 tem o melhor da música jovem, a música sertaneja. 3h10. Está aí Alain e Aladim para você, hein? Bom dia. Que as estrelas hoje brilhem pra você. Seja feliz, amor. Felicidade, amor, Alain e Aladim, para você que já está aí, ó, paquerando a Madrugada Sertaneja. Felicidade também para você. 3h14. Mais um sucesso chegando para você. As Marcianas, participação de João Mineiro e Marciano. É a canção do mais puro amor.